Às vezes é preciso coragem pra desistir, enfrentar todos os medos e prosseguir. Nos jogam nas favelas, becos e vieras, mas nossa fé vai nos conduzir. Às vezes é preciso coragem pra desistir, enfrentar todos os medos e prosseguir. Nos jogam nas favelas, becos e vieras, mas nossa fé vai nos conduzir. Então pare. Desarme o espírito, mas não se cale. E o rancor não colhe nos bares. A emboscada nem sempre dá certo. Seus amigos, seus trutas nunca estão por perto. A luz do farol vem antes da sirene. E isso é física, é lei, e você não compreende. Que o que sustenta o barraco é a mão de Deus. Por baixo o corpo de alguém que morreu, que não teve incentivo na distância da escola. Seus sonhos limitados num jogo de bola. Nas ruas abortos confirmam a verdade. Ilusão, utopia, cursar faculdade. Mas pare. Quem disse que tem que ser assim? Que esse é um destino que nos reservam a miséria ou o crime. Então que meu ódio agora contamine. Quem destrui as TVs, queime todos os filmes. E quando o tambor parar de girar, quem sabe alguma coisa agora vai mudar. Às vezes é preciso coragem pra desistir, enfrentar todos os medos e prosseguir. Nos jogam nas favelas, becos e vielas, mas nossa fé vai nos conduzir. Às vezes é preciso coragem pra desistir, enfrentar todos os medos e prosseguir. Nos jogam nas favelas, becos e vielas, mas nossa fé vai nos conduzir. Ô negrinho, foto com arma na mão, só absorvo as mensagens que tragam algo bom. Poder e dinheiro que ajuda o irmão, a grana na nega, circulação. O outro é igual a você, não adianta se enganar e correr. Como um moleque de rua que ninguém pega. Também é comédia, não pega, não pega, não pega. Pega o livro, abre o livro, lê o livro. Espalhe o conhecimento entre amigos. Tá foda pra arrumar um trampo, mas um ponto é ter dignidade e força pra não ir pro crime. Sem tirar já fui, cada um, sem virar passado, rapaz comum. Compro o CD, o disco, corro o risco de traficar informação se for preciso. Claro que você já ouviu, RCO, Racionais, MV Bill. Atitude, negritude, proceder. Mando a ideia, o resto é com você. No Brasil, risca, DJ Alê. Mas o que rima, cheio de querer. Ser humilde é ser reconhecido. Orgulhoso por ainda estar vivo. Vários amigos e inimigos. Proteção pra família e pros filhos. É que o meu tambor já parou de girar. Está na hora de eu raciocinar. Às vezes é preciso coragem pra desistir, enfrentar todos os medos e prosseguir. Nos jogam nas favelas, becos e vielas, mas nossa fé vai nos conduzir. Às vezes é preciso coragem pra desistir, enfrentar todos os medos e prosseguir. Nos jogam nas favelas, becos e vielas, mas nossa fé vai nos conduzir. Valeu a correria dos manos que acreditaram e continuam estudando. Com dificuldades, mas sempre batalhando. Um salve pras minas que vivem lutando. E pra quem não respeita, pra quem tira minha letra, os insensíveis que nos querem na sarjeta. Só uma coisa tenho pra falar, manda ideia pra quem tá no meu lugar. O povo da rua, aliados do grafite, os pais de família que não desistem. Solta o beat que na batida eu rimo. Sigo firme no meu raciocínio. Às vezes é preciso coragem pra desistir, enfrentar todos os medos e prosseguir. Nos jogam nas favelas, becos e vielas, a nossa fé vai nos conduzir. Às vezes é preciso coragem pra desistir, enfrentar todos os medos. Nos jogam nas favelas, mas a nossa fé vai nos conduzir. Pode crer, mano, a nossa fé vai nos conduzir. Mas aí, desistir do crime não é sinal de fraqueza, tá ligado? Desistir do crime, mano, é mostrar que você tem coragem. Coragem pra procurar um barato melhor, cê tá ligado? Coragem, morou, mano? Pra você ter uma vida melhor, cê entendeu? Essa é a ideia. Essa é a ideia que eu mando pros irmãos lá da Vila Santa Catarina. Certo, mano? E aí? Um salve pros manos do Campinho. Um salve pros manos lá do Vietnã. Você tá ligado? E aí, Rua da Mina? É isso aí. É nóis. Firmeza? Ficam todos na paz, irmãos. Deus abençoe todos. Morou?